A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo poder. Só tu és digno do nosso louvor. Por que duvidar sobre as ondas?